Novo, tudo bem, 04, para pushback 190, para posição 08. O número 04, boa noite, livre posicionamento 8, chame para o táxi, o altímetro no 0 ou no 2. Gente, livre, 10 no 2, chame para o táxi, número 04. Colono 405, boa noite, copio 360 para Brasília. Colono 405, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, subida gole, transição ofito, transponder 5104, controle 198, cotej. Gole, 5104, transponder confirmando, livre. Oh, perdão, chame pronto para o puxa acionamento no 405 da Golf. Salvador, Web6747, boa noite. Boa noite, Web6747, copia 340 para Guarulhos. Sempre. 6747 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Whisky 50. É, decolando da cabeceira 10, fará curva direita, inicialmente na subida da El, pós direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5102 e o controle em 1980. Contexto. Autorizado Guarulhos no 340, via 50. Decola na posição da El 110 com curva direita na posição da El Leder. Transponder 5102 e o controle 198, Web 6747. 6747 da Web, correto. Chame pronto para o posicionamento no 03. Chamaremos, Contexto. Para o táxi, gol 1604, seu vez 141, autonomia de 3 horas e 37 minutos, altera, repita. Gol 1604, 141 a bordo, livre táxi via Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto para a decolagem, o altímetro agora 1013. Juliette Alfa, 013, semana pronta para a decolagem. Atos 209 da Azul, copia o 380 para Confins, confirma. Exato. Ok, Azul 4209, autorizado para Confins, nível de voo 380, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, pois direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5112 e o controle em 198, coteja. Então, 380 autorizado para Confins. Falta no 0 para a direita, Leda da El, Leda, Bridge, via Peruíque, é Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, Peruíque, correto, azul, chame em 118.6 quando pronto para o puxo acionamento. Wind is 120 degrees with 12 knots. QNH 1012, clear to land runway 10. Clear to land 1-0 Europa, 0-3. Foi 405 da Gol, autorizado o posicionamento, chame táxi, o altímetro no 013. Sim, está autorizado agora no 013, vai chamar táxi do Gol no 405. O número 04 ali mantém a 10. Ali mantém, então, 04. Europa 083 on the ground at 51, vacate the runway by the right. Taxi approved via Alpha and call me again before taxi Juliet. Vacated by a Foxtrot Alpha, I will call you over Juliet, Europa 083. Sorry, Azul 4209, para o posicionamento posição 1. Autorizado, chame táxi, Azul 4209. Autorizado, posicionamento Azul 4209. O Gol no 604, reautorizado, vento 110 graus com 8 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem, 10, Gol 1604. táxi Juliette Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, voo no 405. Golo 604 decolou 54, controle o aguardo em 119.8, bom voo e boa noite. 19.8, obrigado, Golo 604. Boa noite, Golo 604. 04-370, contato radar decolagem. Suba conforme autorizado. Vente nível 370, Golo 604. 5, novamente boa noite, autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Aper Whisky 58. Decolando da cabeceira 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5114, controle 1980. Aguarde um instante para o cotejamento. Europa 084, correction 083, after the Go Jet on the main apron, enter via Juliet to gate 10. Go to gate 10 after the Go and then gate Juliet, Europa 083. Europa 3305, por gentileza, corteja. 305, já está autorizado, Recife 330, uniforme 58, decola da pista 10 com curva esquerda na Puca, Caju. 5114, transponder controle 198, 3305. Correto, 3305, chame pronto para o posicionamento no 7. Chamará, 3305. Correto, o pastor 209, vamos para o táxi com autonomia de 3 horas, 9-0 a bordo, Gabião Alto Grande. Azul 409, vai seguir a aeronave da Gol à sua direita e chame pronto no ponto de espera para a decolagem. QNH no 0 ou no 3? Sim, eu segui após o voo, o Azul 409, no 0 ou no 3. Não, não faz isso, era pronto. 1405, decola de imediato, confirme. Ok, está autorizado a linha decolar sem parada, o vento 1110 graus, com uma dezena de nós, Gol no 405. Torre Salvador, boa noite, Oxené 6224. Boa noite, Oxené 6224, complete a aproximação, guarde pista livre, tem um Gol iniciando a rolagem agora. Gente, 6224. No 604. Ok, então está autorizado o voo local Salvador-Salvador pela linha do litoral até o farol da Barra. Decola da 17 com curva direita para o litoral. O controle 198, transponder 0114, cotejo. Mike Golf Mike 02 a bordo, livre acionamento, QNH no 0 no 3, chame a torre 18.6 para o táxi. Mike. Boa, está livre o táxi, chame para ingresso na 17, Mike Golf Mike. Tan 3305 para pushback acionamento no 07. 3305, autorizado por acionamento, chama para táxi. Chamar a táxi, Tan 3305. Obrigado, pastor 09, ação, quando for da linha 0209. Após uma Avianca que pousa ali, mantém o azul 4209. Após uma Avianca que pousa ali, mantém o azul 4209. O Xené 6224, está livre, pouso na 10, o vento é 1,20 graus com uma dezena de nós, QNH no 0 no 3. Autorizado pouso na 10. ambiente, nível pouso na 10, o Oxana é 6224. Será recoordenado, então 150, aguarde. Decolou 59, controle 198, bom voo, boa noite. 360, sai da guarda, voo no 405. Michael Pike, aguarde um minuto para a decolagem. Afirmativo, Mike está livre ali na decolada 1-7, o vento é 1-0 graus com uma dezena de nós, QNH 1-0-3. O voo 1604 vai chamar agora o centro Recife, a frequência é 125.45, alterno 26.85. 2545, alterno 2005, gol no 604. 01, fechando o controle 198, bom voo e até o regresso. Minha volta, amigo, obrigado. Puxa, né, 6224, no solo é o 01, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Taxway Juliette. Direita, Alfa, acelera na Juliette, 6224. Para falar da barra. O azul 4209, o vento é 1-10 graus com 9 nós, livre decolagem na 10. P52 no meio, autorizado Aracaju, nível 150 pela Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. Transponder é 5401 e controle 198, cotejo. Autorizado Aracaju, no 150, Golf 677, pela 10, curva esquerda, Pucca, 5401. Cinco zero quatro um no transponder, ok? 5041. Correto, a informação SR, troque para 118.6 para o push acionamento. 118.6 para o push acionamento. O azul 4209, decolou de Salvador ao 03, controle 1980, bom voo e boa noite. 1980, controle, boa noite, obrigado. 4209. Passa para o nível 130, por gentileza. Ok, será recoordenado novamente, aguarde. 4 horas de autonomia. Está livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado no 0103, chame o ponto para decolagem, 3305. 1-0-3, via Juliette Alfa, ponto de espera 10, chamada próxima 3305. Corre, Salvador AB 6748, ponto 3, acionamento do chefe. 6747, aguarde um minuto para o puxo acionamento, ok? Chame Recife, 26.0, alterno 28.8. Recife, 405 da Gol, obrigado. Bom trabalho, bom fim de semana. Azul 409 não escuta? Azul 409? Não escuta, Azul 409, passa 3300 para 380. Vira da El, Cubal 380. 380 na Del, Azul 409. 4, observe o TAM, após ingresso via Índia, portão 01. Pode voltar, mas via Índia para o 01, né, 284. O Web 6747, a aeronave da Avianca vai taxiar a sua cauda assim que tiver liberado, coordene com a equipe de solo, autorizado, puxa para o táxi. Irmantino, após a Avianca, para o pushback, extremamente marcando o táxi 7547. O 78 desce até o 050, chegada da Mara, sua identificação. Espera, pista 90 está pronto, tanto 3305. Está 3305, autorizado a linha decolada 10, o vento é de 1110 graus com 9 nós. A linha decola pista 90, tanto 3305. 3178, Proditap. Controle Salvador, boa noite. Titan 3305, na Pouca, na sua escuta. 3305, Subol 330, contato radar na decolagem, saída Pouca. Contato radar na decolagem, saída Pouca, 3305. Estaciona após estar prosseguindo para 2000 pés, autorizado sinal e ADS, que foi reposto estabilizado. Salvador Web 6747 para o táxi, coluna 34 a bordo, 410 a perna, bom. 410 com fins, é 147 a bordo, é isso, confins? 134. Ok, 134, ok. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. No Web 6747. Táxi à direita, chama no ponto pronto, 6747. Espero pronto, 6747. 6747, está autorizada a linha decolada 10, o vento é de 110 graus com 9 nós. Livre decolagem, 6747 com 0. O 3171.